Atenção rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prado de louvor. E aí, galera apaixonada por Cristo, tudo na Santa Paz, prepare o seu coração aí, está no ar o Gospel Hits através das emissoras de rádio e web rádio que estão espalhadas por esse Brasil e também no exterior. Muito prazer, você já me conhece, eu sou o Xandelli por aqui com 60 minutos com os melhores louvores, Deus falando conosco através da musicalidade. Quem quiser já pode curtir a nossa página lá no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits, e deixa um recado lá pra gente, vamos atender você, sua família, seus amigos, a sua galera abençoada, com muito carinho, e começando com Rafael Bittencourt, Tudo é Possível. No ar, Gospel Hits. Acredito se tudo e todos se opõem à minha fé, eu confio. Diga quando não houver mais solução, quando não houver mais solução. Acredito, se tudo e todos se opõem à minha fé, eu confio. Eu decido crer e jamais perder a minha fé. Eu vou me levantar, vejo a mão de Deus se estender. Tudo é possível ao que crer, fé, eu confio. Eu decido crer e jamais perder a minha fé. Eu vou me levantar, vejo a mão de ao que crer, tudo

exclusividade na sua rádio. Aleluia! Gospel Hits. Glória a Deus! Here I am, in that old place again, down on my face again, crying out, I want you to hear my plea, come down and rescue me. How long will it take? And all I want is all you have. Come to me, rescue me, follow me with your love. And all you want is all I have. Come to me, rescue me. Sanctify, I want to be set apart, right to the very heart. Prophesy to the four winds and breathe life to this very place. How long will it take? Este é o Ministério Gospel Hits. Muralhas em minha frente, não vão me desanimar. A terra que Deus me prometeu, irei conquistar. Fornalhas estão ardendo, querendo me calar. O meu louvor incomoda o inferno, mas não vou recuar. O inimigo até tentou seduzir meu coração. Um banquete para mim no seu reino. Gospel Hits, som maravilhoso, abençoado com Bruna Carla, Eu Não Abro Mão. Teve também uma internacional com Delirious, Sanctify, Fernandinho, Tudo É Possível, e começou com Rafael Bittencourt com a música também Tudo É Possível. São os melhores louvores aqui na sua rádio, com muito carinho, com muito amor, trazendo a palavra de Deus para os corações. Isso para todo o Brasil e também lá no exterior. Graças a Deus, o nosso ministério está indo mais longe do que imaginávamos. É Deus trabalhando aí através deste programa. E eu quero convidar você para acessar o nosso site. Tem muitos conteúdos evangélicos, conteúdos cristão, né? Para você católico, para você evangélico, para você espírita. www.redegospelhits.com.br. E você pode curtir a nossa página no Facebook pesquisando por Rede Gospel Hits. E falando nisso, eu quero mandar um alô pra galera das redes sociais, ao Manuel dos Santos. Ele é de Santo Antônio de Jesus, uma cidade que fica lá na Bahia, né? Os baianos aí curtindo também o nosso programa. Ao pessoal lá da Rádio Web Tuque Gospel de Tucuruí, Tucuruí, que fica lá no Pará, recebendo o nosso carinho. Ao Helder Fernandes, na cidade de Moeda, Minas Gerais. Também um alôzão para Kátia Bonfim, na cidade do Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho tem mais alôs. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. De volta aqui no Gospel Hits com mais louvores para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Muito prazer, eu sou o Xandelli aqui na comunicação. Acesse o nosso site aí e deixe a sua participação lá em nosso mural www.redegospelhits.com.br e conheça também quem são os nossos parceiros. Bom, agora vamos ouvir a Damares, música nova, Você Mais de Deus. Eu quero dedicar aqui para Raquel Reis, de Miranda, lá no Mato Grosso do Sul, recebendo nosso carinho. Ao irmão Edilson Carvalho, da Rádio Macados, de Rondônia, né, irmão? Também para o Samuel Mendes, lá de Gama, que faz parte do Distrito Federal, lá em Brasília. Para Kelly Cristina Silva, na cidade de Onda Verde, interior de São Paulo. Olha só quem está participando aqui. O Newton Vieira, de Las Mistosos, Miranda, na Venezuela, recebendo aí o sinal do Gospel Hits e sendo abençoado através dos nossos louvores. Alô, Newton Vieira, paz do Senhor, muito obrigado pela sua audiência. Ao meu amigo e parceiro Fábio Filho, lá na capital paulista, né, sempre participando. E para Luciana Faustino, na cidade de Natividade, no Rio de Janeiro. Vamos lá então com Damares aqui no Gospel Hits. Gospel Hits. Disseram pra você que não tem jeito não. A tua esperança já está no chão. Os inimigos já riram de ti. Alguém falou que este era o teu fim. Disseram que a tua história terminou. Você já fez de tudo pra se levantar. Mas tudo deu errado e aí você está. Em meio a este vale na escuridão, só Deus conhece a dor deste teu coração. Você não tem palavras mais nem pra orar. Mas hoje Deus vai dar um basta nesse vento. Esse mar vai se acalmar. Oh, Ele contempla a sua dor, teu sofrimento. Chegou o tempo de cantar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Eu já decretou na glória, comecei a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. E quem falou que você jamais venceria, vai saber que o mais Deus é maioria.

Oh, maiores sucessos você ouve aqui. Gospel Hits. Majesty of heaven, your glory fills the skies, light of the world, you are Lord of all. Humbled by your presence, amazed by who melhores louvores para os ouvintes abençoados aí do outro lado. Música com Chris Tomlin, Majesty of Heaven. Teve Davi Sasser, Palavra Final. Aline Barros, Recomeçar. Um abração especial e abençoado aos nossos ouvintes que são católicos, evangélicos, espíritas, e a você que não tem e não representa nenhuma denominação, mas está sempre recebendo as bênçãos do Senhor. Um ministério muito bonito, no qual a gente serve a Deus de todo o nosso coração. E quero convidar você do outro lado. participe do nosso programa curtindo a nossa página no Facebook, Rede Gospel Hits. Deixa um recado lá. Quem quiser também pode acessar o nosso site www.redegospelhits.com.br. Lembrando que no final do programa tem uma linda mensagem de Deus aos nossos corações. Eu quero aqui agradecer a audiência da Vanusa, Carlos Silva de Guaíra, no Paraná, todos os ouvintes de Guaíra, sempre curtindo e participando do programa, ao Newton Santos de Foz do Iguaçu, lá no Paraná, também para o Antônio Santos de Brumado, na Bahia, ao Adriano Gonçalves da Silva, né? Não menciona aqui a sua cidade, mas está curtindo o nosso programa, ao Manuel dos Santos em Santo Antônio de Jesus, é lá no estado da Bahia também, né? Os baianos estão participando em peso aqui no Gospel Hits. E ao meu parceiro e amigo Adevair Leite, da Rádio Votuline, na cidade de Votuporanga, interior de São Paulo, onde fica aqui a sede do Gospel Hits. Daqui a pouquinho tem mais alôs. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits. A marca da musicalidade gospel. Acredite. Os maiores sucessos. É hora de vencer. Os maiores nomes do universo gospel. É louvor. Isso vive em mim. E adoração. Não vivo mais eu, mas ele em mim. Gospel Hits, com uma exclusividade na sua rádio. Rádio. Aleluia. Gospel Hits. E vamos voltando aqui com Gospel Hits, com mais participações, agradecendo ao Max Ryan Souza Moraes, deixou um recado aqui no nosso Facebook, dizendo o seguinte: quero parabenizar vocês pelo programa, moro em Socorro, interior de São Paulo, eu ouço todas as noites, né, cada rádio tem um horário aí com o Gospel Hits, pela mídia FM 87,5 MHz. Gostaria que vocês mandassem um alô para o pessoal da Igreja Evangélica Toque Profético, que acompanham todos os dias. Abraços! Abraços para você também, irmão Max Ryan Souza Moraes. Eu quero também ler o recado aqui da Ediene Silva, dizendo: sempre ouço o programa, Deus derrame muitas bênçãos. Sou de Patos de Minas, Minas Gerais. Alô, Ediene, a paz do Senhor. Alô, meu irmão Mauro Carvalho, da Rádio Novo Som FM 98,3, da cidade de São José do Vale do Rio Preto, no estadão do Rio de Janeiro, mandando um alô para todos os ouvintes da rádio. Maurão, recado dado aqui, muito obrigado pela participação aí, tá bom? Ao Marcos Antonello Câncio, ele tá mandando um alô aqui para o irmão MC, chefe dos índios de Guaíra, no Paraná. Também recado dado. Vamos continuando com o Gospel Hits aqui. O próximo louvor, deixa eu ver, é Trazendo a Arca. Louvor lindo, hein? Entre a fé e a razão. Quero dedicar ao Cleiton Andrade, de Araxá, que fica em Minas Gerais, para o Fábio Mesquita, em Fortaleza, no Ceará, para Natália Xavier, em Boa Vista, em Roraima, e para o Marcelo Carte Paiva, de Itamogi, que fica em Minas Gerais. Gospel Hits, louvores em som digital. É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Quando chega o momento da decisão, Senhor, como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu.

Deus, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo por tudo que te magoou, por tudo que te entristeceu. Gospel Hits trazendo a palavra de Deus em forma de música há mais de 5 anos, levando a mensagem de Deus ao seu coração. Curtimos aí Eixila, Eu Me Arrependo, e também 4x1, Eu Enfrentarei. São os melhores louvores no Gospel Hits através da sua rádio. Quem quiser pode participar curtindo a nossa página no Facebook. Pesquise aí por Rede Gospel Hits ou acesse o nosso site www.redegospelhits.com.br. E agora, a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem de hoje é A Bênção da Renovação. Há um renovo em sua vida, meu irmão, minha irmã. Depois da poda, a erva ceifada precisa de cada gota de orvalho que descer dos céus para ter restaurada sua força e vigor. Por isso, não despreze tudo aquilo que você viveu ou tem vivido. Cada dia é uma demonstração da misericórdia, da bondade e da fidelidade do nosso Deus. Por isso, não despreze o dia das pequenas coisas. Cada acontecimento, cada palavra, cada gesto tem sua importância neste tempo de restauração. Como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Seja a alegria ou a dor, a fartura ou a necessidade, a presença ou a ausência, tudo tem o seu valor. De tudo isso, Deus extrairá graça para a sua restauração. Não temas, porque a raiz foi preservada e impulsionará o seu crescimento outra vez. Jó experimentou momentos de riqueza e abundância, chegou à pobreza extrema e miséria absoluta, tornou a superabundância e a excelência. Não desista jamais, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Está lá em Jó, capítulo 14, verso 7. Sinta o cheiro das águas. elas estão banhando, neste momento, a terra ressequida e cansada pelo sofrimento, pela dor, pelo trabalho árduo deste tratamento. Embora doloroso, ele era necessário. Novos rebentos surgirão para substituir os ramos que foram arrancados e as bênçãos perfumarão o seu viver. Creia, prepare-se para este tempo de crescimento, de florescimento e frutificação que Deus tem para sua vida. Você nem se lembrará das coisas velhas e passadas, porque a alegria deste novo ciclo preencherá o seu coração. Deus quer contar uma nova história para você. É isso aí. Tenha muita fé e compromisso com esse Deus que pode contar uma nova história de vida, não só para você, mas para toda a sua família. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração. Até o próximo programa. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.